de saião, uma coxa de brim. Longe um cantador vezejou pra mim. Fumega lampião na parede. O sonho secou na nesga de amor a sede. Dias como bois passam e nem me veem. Ah, meu cantador, vê seja pra quê? Hoje eu tô tão assim, sem saber. Prazer nenhum sem meu amor. Não tomo banho de rio, nem sou feliz tão cedo. Sem meu amor, não tomo banho de rio, nem sou feliz tão cedo. Dias como bois passam e nem me vê. Meu cantador, vê seja pra quê? Hoje eu tô tão assim, sem saber. Prazer nenhum sem meu amor. Não tomo banho de rio, nem sou feliz tão cedo. Sem meu amor, tomo banho de rio, nem sou feliz tão cedo. Sem meu amor, não tomo banho. Sou feliz tão cedo.